Seixal Saudável, com boas práticas em saúde. O Dia Mundial da Saúde é assinalado a 27 de abril no Seixal com um piquenique. A iniciativa é promovida pelo projeto Seixal Saudável e pela Câmara do Seixal. Para falar sobre este tema, temos hoje em estúdio connosco a Vereadora da Saúde, Coralia Loureiro, a quem começo por perguntar como é que nasceu o Dia Mundial da Saúde. Bom, eu antes de mais nada gostava de dar um viva ao 25 de Abril e ao Poder Local Democrático, porque também tem a ver com as comemorações e com este próprio Dia Mundial da Saúde, que é assinalado a 7 de Abril, precisamente porque assinala igualmente a fundação da Organização Mundial de Saúde. E é também neste âmbito que todos os anos este dia tem um tema, e tem um tema que é lançado precisamente pela Organização Mundial de Saúde. E este ano o tema é o envelhecimento ativo e saudável entre gerações. Ao fim e ao cabo, aquilo que também já acontece aqui neste concelho. Promovemos a saúde, queremos gente mais saudável e entre as várias gerações. O que é que significa exatamente envelhecimento ativo? O envelhecimento ativo, acima de tudo, significa que as pessoas adquiram competências ao longo da sua vida que lhes permita ter mais anos, mas mais anos com qualidade. Portanto, nós não queremos só que as pessoas vivam mais anos por viver, queremos que os vivam, que os sintam e que também tenham uma vida mais saudável e, portanto, mais qualidade de vida. E o facto de estarem ativos significa praticarem exercício físico, é participarem, portanto, na própria força de trabalho, sentirem-se capazes, participar nos vários assuntos, que sejam económicos, sejam sociais, culturais, ao fim e ao cabo é promover a cidadania. E de que forma é que um envelhecimento ativo pode influenciar a saúde das pessoas? O envelhecimento ativo, ele só por si, é influenciado por diversos fatores, de uma forma direta ou indireta, que, portanto, também acabam por influenciar a própria saúde das pessoas. E eu gostava de deixar quase que uma recomendação. Quando alguma pessoa pensa que fazer exercício físico, ou caminhar, ou dançar, ou ter uma alimentação mais saudável, que não o deverá fazer porque já tem muita idade, e pelo facto de ter muita idade, já não é o momento apropriado, eu, a mensagem que gostava de deixar é que há sempre tempo para começar, principalmente para iniciar uma vida mais saudável. E, portanto, o facto de estar ativo é estar capaz e estar, acima de tudo, sentir-se um cidadão com as suas plenas capacidades, apesar da idade que tem. E para isso tem que fazer, portanto, um conjunto de exercícios, mas também uma preocupação com a sua saúde em termos da própria alimentação, participar em várias atividades. Por exemplo, se fuma, deixe de fumar. Se pensa que já ter muita idade já não tem que deixar, tem que deixar, porque há que viver mais. Há que viver mais e para viver mais tem que ter essa qualidade que é desejada e que só se consegue através também de uma vida, de um outro estilo de vida. E este passa precisamente por um conjunto de atividades que têm que estar sempre presentes ao longo da sua vida, independentemente da idade que têm. Como é que a Câmara do Seixal vai então assinalar a passagem de mais um Dia Mundial de Saúde? Nós este ano queremos assinalá-lo de forma diferente. Queremos que haja uma participação de toda a população, principalmente é dirigido a todos aqueles que têm mais 55 anos de idade, mas também, portanto, ou seja, ao munícipe em geral, mas todos aqueles que também se encontrem organizados nas nossas associações de reformados, pensionistas e idosos, também são todos eles bem-vindos e queremos fazê-lo como? Através de um grande piquenique. Um piquenique que vai ser um momento de convívio, de partilha, que vai haver exercício físico, onde as pessoas podem partilhar todos os alimentos que levam para esse piquenique. O piquenique vai acontecer no Parque do Cerrado e, para quem ainda não conhece bem o Parque do Cerrado, é aquele parque muito bonito, com uma vegetação ótima, que se encontra precisamente ao pé da Escola Secundária de Amora. Portanto, venham participar, tragam o seu pequeno lanche, o almoço, estejam entre as 10h30 e as 16 horas neste Parque do Cerrado e, portanto, através de um convívio não só com a alimentação, mas também com atividades culturais e exercício físico, e onde vamos aproveitar para, também no âmbito de assinalar o Dia Mundial da Saúde, iremos precisamente entregar os prémios de um concurso que foi dirigido a todos os nossos idosos e que tem a ver com um concurso de rimas sobre segurança e segurança rodoviária. Portanto, é, certamente vai ser mais um momento onde todos vamos perceber que, independentemente da idade, é essencial estarmos juntos e procurar estar vivo. Vivo, com qualidade e com mais saúde. Quem quiser participar, basta então aparecer ou é preciso fazer alguma inscrição prévia? Não, quem quiser participar, portanto, poderão fazer a sua inscrição nas associações de reformados, pensionistas e idosos do nosso concelho. Portanto, é só contactar a associação e dizer que também querem participar. E para além das associações, portanto, podem-se dirigir até à própria Câmara Municipal, ao site da Câmara, portanto, e se não quiserem, inclusive, fazer a inscrição, queremos é que participem, apareçam, estejam ali no Parque do Cerrado e lá estaremos todos para vos acolher e estar convosco, portanto, nesta comemoração do Dia Mundial da Saúde. Fica então o convite para participar neste piquenique comemorativo do Dia Mundial da Saúde. É na próxima sexta-feira, dia 27 de abril, das 10h30 às 16h30, no Parque do Cerrado, na Amora. O Seixal Saudável fica hoje por aqui e regressa na próxima semana para falar sobre como crescer com saúde. Este programa resulta de uma parceria da RDS com o projeto Seixal Saudável da Câmara do Seixal. Seixal Saudável, para promover o seu bem-estar.